Uma família saudável, ela tem essa característica muito forte. Eu não estou falando de uma família pegajosa, eu não estou falando das crianças da creche, de mães semi-abandonadas e cujas mães quase não têm tempo de ficar porque tem que sobreviver, buscar dinheiro para poder trazer a ração alimentar, né? Uma dificuldade imensa, trazer as proteínas, é difícil, ela vai no subemprego para trazer o alimento para a sua prole, que normalmente é numerosa e quase sempre sem parceiro, quase sempre é uma mãe, é uma pãe, uma mistura de mãe com pai, ela procura fazer as duas coisas. Essa criança que está na creche, ela te agarra no teu, tua perna e não quer sair. E quando tu quer sair, tu quer ir embora, diz, leva contigo, tu não quer ser meu pai. É uma criança que tem profunda carência. Hoje ela está agarrada em você, amanhã ela vem com um revólver atrás de você. Ou você atende, ou como diz o espírito Benedita Fernandes, cedo ou tarde. Infelizmente, por métodos errados, ela virá buscar pela violência aquilo que nós lhe negamos enquanto direito. Fala de Benedita Fernandes Espírito. Então, não estou falando dessa criança. Se eu chegar na tua casa, eu duvido que teu filho se agarre na minha perna e diga, tio, me leva para tua casa. Ele não faz isso. Eu falo nitidamente daquela família que tem prazer de trocar contato físico, mas que não é por carência, é por amor. Há um contato físico que é por carência e há um contato físico que é por amor. Tem muita gente que transa sexualmente, é por carência, não é por amor. E muda de parceiros e parceiras, não é por amor, é por carência. E costuma dizer, mas puxa, como é que eu amo e desamo com tanta facilidade? Não amo ninguém, está carente apenas. E a sexualidade, às vezes, é a única forma de encontrar um abraço, um toque, um beijo. É um contato sexual fortuito, muito comum nas famílias disfuncionais, nos membros das famílias disfuncionais. Então, uma família que efetivamente é saudável, ela tem ampla densidade de emoção. Outro dia eu frequentei uma família de Rio Bonito, Rio de Janeiro. Estava hospedado no fim de semana lá, fazendo um trabalho espírita. E eu me encantei com aquela família. A família são 5 membros, o casal e 3 filhos, um 19, outro 17, outro de 15 anos, 3 homens, e uma família densa, imagine uma família densa, aonde você entra e se sente amado de cara. Eu já os conhecia, o casal, mas não conhecia os filhos. Mergulhei naquele oásis de amor que era aquela família. Meus amigos, era impressionante a troca de carinho e de afeto entre os membros. O garoto, 19, sentado no colo do pai, se enroscava, como se fosse uma criança, enroscava no pescoço dele, coçava o pescoço dele, beijava a bochecha dele, e o pai carinhosamente correspondia. Eu fiquei contemplando aquela cena rara de se ver, uma cena escassa de se ver em qualquer família. E outros momentos assim, desse naipe, depois eu conversando com o pai, que é um grande empresário, disse assim, eu sacrifico a minha empresa, mas não sacrifico a minha família. Nós investimos, Alberto, eu e a minha esposa, maciçamente na nossa família. Ele está aqui, em Niterói, se preparando para o curso de vestibular. Nós damos todo o apoio, ficamos indo lá, ele vem aqui. Damos todo o apoio. Férias são sagradas, vamos todos juntos passar as férias juntos. As refeições, privilegiamos fazer juntos. À noite, quando eu estava vendo televisão com eles, nós 5, eu fiquei feliz, o casal foi se despediu de mim, me abrijado, me abraçado, depois o mais velho, fiquei tão encantado, depois veio o 17 anos, porque normalmente o jovem, ele é mais arisco, né, para dar beijo, pelo menos publicamente, às vezes em casa ele dá mais, porque tem medo de ser a mamãezada, a papaizada, né, mas aí ele veio e me deu um beijo, o 17 veio e me deu um beijo, aí eu não, o de 15 não podia ficar por menos, eu fiquei esperando o de 15 me beijar também, e ele veio, me abraçou, me beijou, me deixou boa noite e foi, eu fiquei sozinho vendo aquela televisão, ali extasiado de ver que nós somos capazes de revolucionar o mundo, construindo uma família diferente. Não eram jovens reprimidos, não estavam à força, não me beijaram e me abraçaram por cortesia social, não, é a prática daquela família, uma família que nutre a afetividade que é demonstrada, que começa desde o berço, quando tu vai acordar a tua criança, que tu vai, que tu afaga, que tu beija, bem, acorda, bem, acorda.